coração sem reservas, ó Filho de Deus. Brilha o sol pra clarear a vida de quem encontra a verdade e caminha nas ondas do mar, do brilho eterno. Cristo é o favo de mel pra adoçar esse fel que amarga tua boca. Ele é o farol que te guia no mar, é o amor que explode no peito e acende a chama do perdão. Se a noite não deixa o teu coração, lute e não perca a esperança. Se a gente entregar o coração sem reservas ao Filho de Deus, como alguém jamais te